passa 1500, perfil da PUCA. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba via saída da PUCA para o nível de voo 330. Subindo via ao nível de voo 330, azul 4234. Senhorita, informa que possivelmente a gente vai necessitar de desvios à esquerda ou à direita da rota, provavelmente, ok? Gente, quando necessário desvios, informa a PRO. Será informado. Azul 4234, confirme, se voar na PRO de Jamo, fica melhor para o senhor? Aguarde, senhorita, só um minutinho. Papatango, Eco Zulu November, desça para 1.500 pés, ajuste 10016. Senhorita, a princípio o 4234 vai manter a saída, acredito que durante a saída pode ser que não vai necessitar, porque a saída está bem no meio do corredor, ok? Eu lhe informo se for efetuar desvio. Gente, azul azul 4234, tem condições de voar na PRO do Romeo Fox 018. Só um minutinho, já lhe informo. Afirmo. Autorizada, PRO do Romeo Fox 018, azul 4234. Está presente voando o Romeo Fox 018. Obrigado, senhorita, o 4234. Ah, só para informação, a sua maçã está indo só até 8 mil pés, ok? Só para informação do controle. Gente, azul 4234. Azul 4981, desça para 2.000 pés, ajuste 10016, autorizado LSXV da pista 10, responsabilizado. Autorizada para o Edduno, azul 4981. Papá, papá, Eco, papá, Sierra, agora Recife, na frequência 1288, alternando 353. 1288, 1353, Eco, papá, Sierra. Papá Romeo, Mike Eco Zulu, mantenha-se em condições visuais 500 pés na linha do litoral, reporte no através de Interlagos. Papa Romeu, Hotel Juliette, Sierra, tenha frequência livre. Vertical do antigo aeroclube, voltando para Pituaçu, se autorizado, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, para sobrevoo em Pituaçu. Sobrevoo em Pituaçu, próximo ao estádio, Mike Juliette Romeu. Ente autorizado, Mike Juliette Romeu, fique atento, um tráfego em aproximação para a pista 90. Ficará atento ao tráfego, está totalmente condicionado aos seus tráfegos, Mike Juliette Romeu. Voo 2199, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. Azul 4234, chame Recife, frequência no 2545, alterna no 2685. Entro em Recife, 125.45, alterno 26.8542. Papá, Mike, Juliette, Romeu, a parte de Sembra comprou a Sul, delibera a nave em aproximação. Se afastará, comprou a Sul, Mike, Juliette, Romeu. Azul 4981, informa o tráfego mantendo 510 no setor sul de Simbra, opção 44, não irá interferir na sua aproximação. Sim, obrigado, Sim. Autorizado, ICAP, o Gol 2199. Papa Romeu, Mike, Eco, Zulu, voe rotatória. Positivo, é a possibilidade de fazer uma trajetória paralela 1-0 e fazer uma base pela esquerda para pousar um 7 acompanhado na cabeceira? Base de coordenação, Mike, Eco, Zulu. Pairado na pista 17, Maquieto Zulu. Você é pairado na cabeceira da 17, equilibrando pro 4-4. Gente, Mike, Papá Romeu, Maquieto Zulu, mantém a linha do litoral, reporte buraquinho. Reportaremos buraquinho Zulu. estabilizou o 4981. Sul 4981, no complexo final do procedimento LSX Ray, chame torre 118.95. Versão 5, obrigado, até mais. Salvador, bom dia, Sul 4981, vai passar a Simbra. 981, cheque trem em pouso autorizado, pista 9005 graus, 10 nós, o ajuste no 097. Sempre pouso na 10.017, está baixado e travado, 4981. Zulu, chama agora a torre 118, decimal 95. Zulu. Opa, o meu mic é com Zulu. É com Zulu, curva direita, está presente, ingresse setor norte do campo. Não interfira com o eixo de decolagem da 1028. Reporte vertical do lado de Freitas. O Mike é com o Zulu. Zulu, reportaram o vertical do lado de Freitas, Zulu. É asa fixa, não é isso? Rotativa, meu amigo. Pouso acompanhado da cabeceira da 17, se possível. Ok, sim, asa rotativa, reporte vertical do lado. Libera a parte 4. Informação de tráfego com aeronave de asa fixa à sua esquerda. Vai reportar vertical de Lauro de Freitas, corrigindo a asa rotativa. 4981. Ciente, 4981, estou na final agora de 2.30. 2199, copiou o controle? Você? 2199, reduz a velocidade para 1909. 1909, com 2199. Voo 2199, vista para 2000 pés, autorizado e LSX Ray da pista 10, reporte estabilizado. Ajuste agora a 1097. Pena que isso aqui é pés, 1097, registrado. Número estabilizado, voo 2199. Eco Zulu November, visual com o Ramos. Capatango, Eco Zulu November, chame agora a torre em 118.95. 2199. Norte aguarda as instruções. Guardaremos no através do norte, instruções. Ok, estão fazendo, o Zulu está fazendo 360 aqui pela direita. Ok. Ok, ciente, o Mike é com o Zulu. É com o Zulu November. Prossiga, Zulu November. Vamos. Ok, reporte final da 35, Zulu November, é o vento 050 graus, 8 mais. Reporte lá na final da 35, November. Tá visual com o campo do Lula Bama? Tá vendo? Salo livrou, vai ficar do dia. Tá 08, 211. 2-1-1-1, obrigado. 3304, aciona identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 097. Via Bonf, 050, Bonf, Juliette, pontão 03. Alfa Juliette, 03. Salvador Azul 2783, você tem que ir perto da minha. Estou de bom. Bom, 3304, prossiga. O Zulu November não pousou ou não? Não, negativo, está na curtíssima da 35. November, livre pouso, pista 35, vento 050 graus, 612. Pouso autorizado, November. liga, Paulo Serra 90. Ele racionamento em táxi. Pelo novembro, livre pouso, cabeceira 35, vento 070 graus, meia dúzia. Vou dar um novembro. Mike, é Zulu, visual com Zulu novembro agora, próxima cabeceira 35. Visual. E aproximação livre para a cabeceira 17, o vento 050 graus, meia dúzia. Zulu. Então, 3304, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até proximidade de Duna. Afirmativo, 3304. Gente, mantenha a velocidade e informe para a redução, são 3304. Afirmativo, afirmativo. Exato, Zulu novembro, salva os 11. 3304. Mantenha a proa de bom, seu Dan 3304. Mantenha a proa de bom, 3304. Salvador, 2796, frente da Juliette, 46. Azul, 2796. João Pessoa, autorizado 170, consegue o 577, decola pista no 0, curva esquerda, saída Conde, controle 20.8, aciona 5111. 270 para João Pessoa, via Golfo 677, decola da 10, curva esquerda na Conde. 1208 ao controle, 5111 no transponder, Pessoa 2796. Correto, porta posta. Oceané 6312, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 097. Não tem o perfil da chegada, Oceané 6312, número 2 na aproximação. Estabilizou, né, LR, sou 2199. Gol 2199, complete final do procedimento LS Activation, chame torre 118, decimal 95. 3095, grato. Mike, é que o Zulu solo aos 13, parte 4. Parte 4, confio. Ok, seguinte, frequência livre à sua esquerda. Oi, Salvador. Bom dia, gol 2199. 2199, bom dia. Continua a aproximação, reporte visual com campo 050 graus, 8 nós, o ajuste no 097. Informativo, comanda visual 097, ajustado, voo 2199. Confirma a chuva aí, moderada para Salento. Bom, sobre o campo, não está chovendo. Bote chuva leve. Chuva leve, pista molhada, pista úmida. Não está chovendo muito na sobre a pista. Positivo, cliente. Obrigado. Serra 90, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 197. Trabalhando, ponto de 298-1, acione identificação, voando Papog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 070, azul 0097. São 3304 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 210. Proa 210, São 3304. Salvador Azul 2703, bom dia, espero que você esteja pronto. 2703, alinhar e manter, Xilão 0. Manter lá no 0, Azul 2703. E o 98-1, reduz a velocidade para 2309. Para 2309, 98-1. Solo alto. 16, direita 1211. Direita 1211, bom, 2199, né? São 3859, adicione identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 070, ajuste no 0107. 070, 1017, via bom. Cener 6312, desça para 4 mil pés, ajuste no 0107. E o 9811, desça para o nível de voo 050. Livre decolagem, 130 graus, 10 nós, o ajuste no 097. 17, decolagem, 1, 2, 3. Fox TA, novembro, decola 18, controle 1208, boa viagem. 08, muito obrigado, Fox novembro, até logo. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Fox Trot Serra Novembro, regula pistão na 7, saída árvore, pressão Elefa, cruza 2000 pés. Papa Romeu, Fox Serra Novembro, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para nível voo 200. Nível 200, árvore, o Fox Trot Serra Novembro. Chanair 6312, reduz a velocidade para 2009. Reduzir para 2009, Oceaner 6312. 2009. E o 9811, reduz a velocidade para 1909. Para 1909, 989. Para 3859, reduz a velocidade para 2309. 2309, da 3859. Tem possibilidade de ir para 2106312? Afirmativo, Oceaner 6312, autorizado 2109. 2106312. Controle, papapá, Mike, Guilherme Romeu, 8 de Iguatemi, pega paralela, acerta, trevou, traz uma estrada de Iguaçu, batendo 500 GL, que eu queria. Gente, papapá, Mike, Juliette, Romeu informa a aeronave em aproximação, mantenha o setor sul de Sintra, para não interferir no mesmo. Tá, mantém o setor sul, aguardando para poder voo com o Mike, Juliette, Romeu. Controle Salvador, Azul 2783, bom dia. Azul 2783, contato radar na decolagem, se você via saída Arbor para o nível de voo 200. Saída Arbor, subindo para o 200. Controle Controle, o Azul 2783, tem condição de autorizar a quebrada da restrição do 100 a 15 milhas? Negativo, Azul 2783, informa o tráfego em aproximação no setor sudoeste de Salvador. Gente, o Azul 2783 solicita a manobra de Alefa. Azul 2783, autorizado, Alefa. Autorizado, Alefa, 2783. Papa Romeu, Fox, Serra, 90, da presença autorizada por hoje, Alefa. Por hoje, Alefa, Fox, Serra, 90. Santana final, 3304. São 3304, complete final do procedimento LS Actuation, torre 1 no 8 decimal 9. 18953304. Solo Salvador, bom dia. Mike X-Ray, Fox. Mike X-Ray, Fox, bom dia. Bom dia, Mike X-Ray, Fox, aqui no remota do Patiuno, posição 12. Solicito autorização para rebocar a aeronave para o Patiuno, posição 9. Autorizado, reboca no término, o Mike X. Ok. 3 azul. Salvador, bom dia, com 095 para a cópia convite. 095, bom dia, com 20. 360 autorizado, via Bezulo 21, decolagem turno 0. Curva à direita, saída da boa, LF, controle 20 decimal 8, aciona 51 no 7. Em zero é o nível, a Bezulo 21, decolagem da 10, com curva à direita, a boa. Elefa, o transponder 5197. Falta busco. E o controle 1208. Havia. Ok, obrigado, bom dia. 2000 pés. Airbus 320. Gente, o azul 273, espera a nave tiver. Canar 6312, informa o traço de posição 2 horas, 8 milhas, rumo oeste, cruzando 3000 pés em subida para nível de voo 200 em Alfa Tango 72. Afirmo 6312, visual, bem muito esquerdo. Controle, eu posso passar mais filhete com o meu? E o 9811, desça para 3000 pés, ajuste no 097. Para 3107, 989. Papapá, Hotel Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, reporte 40 milhas de Salvador, informa o ajuste no 097. 40 graus, 5 nós, ajuste no 097. 3304. Azul 2783, decoração para alistar tráfego, curva esquerda para o 200, seu limite é 10 milhas. 2783, informa o tráfego, posição 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando 050, em descida para 3 mil pés. Boeing 762. A aeronave já está superada. O azul 2783 está 500 metros abaixo. Oceaneer 6312, complete chame torre 1 no 8.95. Neto e destino 200, Monte Serra Novembro. 6911, desce para 2 mil pés, autorizado ILSX Ray, reforço estabilizado. Para o 9891, para 2000, estabilizado. Azul 2783, 11 milhas, sudoeste, Salvador, reassuma a navegação com a Proedelec. Gente, vai reassumir a Proedelec 2781. Está na escuta. Oceaneer 6312, estabilizado e LS Train. Oceaneer 6312, chame torre 1 no 8.95. Fala o meu Fox Serra Novembro, chame Recife, frequência no 288, alterna no 353. Oceaneer 6312, estabilizado, Elias. 6312, reforço visual com campo, ajuste na 097. Reforçar visual na 097, 6312. Sou 090 para o 070. Então 3859, desça para 4 mil pés, ajuste no 097. 4.097.03.2.3. Prossiga, hotel Juliette Serra. Visual, Oceaneer 6312. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, 5 nós, o ajuste no 097.63.12. Encarado, pouso, instalado no 097.63.12. Do farol de Itapuã. Hotel Juliette Serra, informo que Salvador opera instrumento com teto de 1000 pés, visibilidade 2000, chuva leve, chuva moderada a forte. Confirme intenções. Juliette Serra, aciona o código 0135. Gente, autorizado descida para 500 pés. Prossiga mais, Juliette Romeu. DCC se autorizado devido a condições meteorológicas. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantém-se em condições visuais após o pouso do, da aeronave em aproximação, autorizado cruzamento entre Simbra e Duna. Vai ficar atento na aeronave em aproximação, já visual, segue a retaguarda do mesmo. Papá, papá, Mike Juliette Romeu. P981 estabilizado? Afirmo. P981, complete final do procedimento LSX-V, chame torre em 1 no 8.95. 2.95, zero, mulher. Guarde, azul 2783. Tram 3859, desça para 2.000 pés, autorizado LSX-V, reporte estabilizado. 2.000, autorizado LSX-V, reporte estabilizado, 3859. Hoje Juliette até Romeu, confirme modificar as suas regras? Confirmo, se prometo os instrumentos, eu vou ficar os instrumentos. Confirme, copiou a informação aqui do Juliette até Romeu? A última era a Juliette que eu copiei. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, autorizada a chegada Aman, voo na proa de Aman para interceptar a mesma, reporte para descida. Afirme por quantas milhas irá efetuar esse desvio, o azul 2783. Milhas aproximadamente 2783. Sim, livre desvio, azul 2783. O 989, visual. 9811, pouso autorizado, pista 90, 1950 graus, 5 nós, o ajuste 90 no frente. Pouso, pista 90, 989. Papá Juliette Hotel Romeu, autorizado a Aman, desça para o nível de voo 050, ajuste na 017. 050, 017, Azul 2783, após desvios, autorizado a proa de Vitória da Conquista. Após desvios, autorizado direto Conquista, o 2783, grato. Do 2796, autorizado puxo contato. Ah. 9811, solo 32 direita, 1211. 211, 981. Prossiga, guardião 06. 3, chame corre 118, decimal 95. 095, obrigado, bom. Mais um rebote até os 29 graus. Oh, bom dia, mais 8-1-1-1, Brasil, Brasil, Brasil. Passou para a decolagem, guarde 106. São mesmo. Alfa, Kilo, Pac-3, posição 62, mais 8-1-1. Livre a frequência, mas já chamou. Azul 499, Campinas, 340, autorizado. Bezulu 10 por base, Bezulu 6, BHC e após conforme. É. Saída da El, transição ótima, com curva pela direita, após decolagem da 10. Controle da 0, decimal 8, acima 5123. Transponde, por favor, ouve a primeira relação. 5-1-2-3, transponde, azul 4-2-9-9. Sim, Campinas 340, transponde 1-0, fubada, transponde 1-6, BHG, rota do plano, saída da El, Mótica, curva direita, decolando da pista 1-0. Controle 1-2-0-8, transponde 5-1-2-3, azul 4-2-9-9. Guarda quanto custa. Chamaria. Chuva leve sobre o campo agora. Tem, chegou mais 8, não vai agilizar. Mostrar 3 vezes, 5, 9, visual. 3859, check trem, pouso autorizado. Pista no zero, variável com 2 nós, vento calmo, ajuste no 0 no 7. No 0 no 7, vento calmo, tá no 7, precisa molhar. Tá 3859, baixar a travar. Papapá, Juliette, até o Romeu, deixa para 3 mil pés, ajuste no 0 no 7. 3 mil, no 0 no 7. Azul 2783, chame Recife, frequência 1288, alternando 1353. 1288, 1353, 2793. Os dois, 796, tenta 767, vai flanquear no, na posição 6123, após o prossegue via Índia, com esperador no 02895, legal no 0117. Guardião 06, informação de tráfego. Helicóptero efetuando base pela direita, tá para 197. O hotel de Leia Serra, não irá interferir. QGA está fora do solo, a prova está por 106. Né? 3859 aos 37, direito no 211. Guardião 06, decola aos 37, pro outro farol de Itapuã. Chame controle no 208-06 até o regresso. 208 até o regresso. Juliette é realizado base para final 97, Serra. Hotel Juliette Serra, livre pouso. Pista 97, vento variável com 2 nós, o ajuste no 097. Controle, bom dia, Guardião 06. Bom dia, Guardião 06, mantenha-se em condições visuais. 500 pés, linha do litoral, reporte no local de pouso. Vai apontar o 06. Solou aos 3, alto, frequência livre, hotel Juliette. Correção, motor da Azul 2796, bom dia, bom dia. Bom dia, 2796, a linha decola, pista no 0, vento calmo, o ajuste no 017, pista molhada. Além de como no 0, tem que estar molhado, 2797. Posição do gol 1095, posição meia dúzia próximo, posicionamento, bom dia. Bom dia, autorizado o SPEC, reportar com o 095. Autorizado, reportar para o SPEC com o 095. Papá, Juliette, até Romeu, confirme, recebendo o desvio. Tá mandando a prova de Bruno? Gente. Azul 2796, decola Alto 41, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado. Controle Guardião 06, viva Alto 41. Guardião 06, tem a frequência livre e bom pouso. Obrigado. Encontra com o Estefão, VUP e autonomia. Brasília, autorizado via Pesolo 17, até Formosa, mais direto. Nível 360, saída agora, após a Elefa, curva pela direita, após a colisão no ponente. Controle 120, décima 8, aciona 515, cogina, aciona 5145. Autorizado, chame pronto para o táxi. Salvador Gol 0095, apenas confirmando, estamos com 1-628 a bordo. 1-628 a bordo? Obrigado. O azul 4299, no portão 3, pronto para o curso de canal. 4299. Porta 03, 3254. Autorizado, está passando, 499. 499, 909. Confirmo com 499. 509, aposta pronto. Retiro do Correio da Zanicola, Raul. Estou ouvindo muito baixo e converso de fundo, não entendi a mensagem. 0, ajuste 1017. Para cá, 0050, com o personagem, o retornado a 3, 19. 95, manter o ponto 0. Vou manter o ponto 0, 1095. Seta da Romeu, complexo final do procedimento, ele é sexuê, chame torre em 118.95. 1095, manter. Azul 2796, solicita por 030 para evitarmos formação de cúmulos. Autorizado desvios, azul 2796, confirme por quantas milhas irá efetuar o desvio? As 15 milhas. Tente, livre desvios, após desvios, voe e conde. Desvio, volta conde, o azul 2796. Bom dia, Papapá, Brasileira da Romeu. Gilete, Hotel Romeu, reporte visual com campo, o ajuste no 097. Temperatura visual, 1017 graus, Romeu. Siga, Guardião. Guardião 06, confirme, irá manter 500 pés? Gente, mantenha-se em condições visuais, autorizado na proa norte, manter 500 pés, reporte 20 milhas de Salvador. Cif 350 autorizado. Agora, Tristão no 0 com a esquerda, saída da PUC, transição Caju, controle em 20.8, acena 5146. Vai é transição Caju, confirmando a porta puxa, o chão 63, eu não deixo. Então, Caju, é minha vez, por favor. Radião 06, confirmando o estimado de pouso ao 1230. Para o fax 94299 com 122 a bordo, 430 de economia, o Terra Ribeirão Preto. Autorizado o táxi ainda, com a espera do 02-295, negão 0097, 94299. Livre fax, quanto espera da 10, 118, 95, a sua resiste, 0097. Zero 095, Alinhara e Mantenha 10. Autorizado, Alinhara e Mantenha 01, 095. Radião 06, chame agora a torre na frequência 118.9. 8.9. Lima, Radião 06. Vitor Delta, o transponder é o 5145. Pisado Sark, chame para ingresso na 97, Lima, Vitor Delta. Juliette, Hotel Romeu, Solo 51, liberou, 1-2-1-1. 2-1-1, muito obrigado. 06, prossiga. Hotel Romeu, 3-0, táxi, alfa, teste. Estou passando para o Juliette, alfa, Romeu. Para táxi, 3-0, a bordo da Leão, 3:30. Ok, está presente, está autorizado. Cruzamento da final da 190, reporte através norte da torre, Guardião 06. Vai iniciando 06, vamos fazer através norte. 095, livre decolagem, pista 90, vento variável com 5 nós, o ajuste 0097, pista molhada. Teste, decolagem autorizada, 10, 09. 2, Salvador, ajuste 0090. 499, bom dia, alinhar e manter. Alinhar e manter, Natal, bom dia. Pisado ingresso, Lima, Vitor Delta, reporte em alinhado e pronto, cabeceira no 7. O Juliette está no meu, mantém posição, aguarda. 095, vai falar na Juliette. Pode passar aí, 41, Lima, Mike, reporta na Quebec. Confirmando, é pato de time aí. Acorda, vou dar uma aeronave da TAM, depois Lima, Mike, até que eu vou falar. Quando na Quebec chama a torre 295 para continuar sendo táxi revista, Juliette está no meu. 95, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Ciente, via Arbor para o 360, vamos 095. Guardião 06, avistado, cruza a final da 190. Mantenha o setor nordeste. Mantém o rumo nordeste e aguarda a transferência 06. 06. Controle Gol no 095, cruzando 3.500, autoriza a Lefa. Autorizado a Lefa, Gol no 095. Sente a Lefa autorizado, Gol no 095, graças.